tempo passa, nosso credo. Se lembra ontem eu era só um menino. Acredito que Deus tem ouvido minhas preces. Sinto que alguém tem me protegido. Fumando melhores plantas, bebendo melhores vinhos. Não me importa se o copo é barato. Aproveitando com minha gata, curtindo com meus amigos. Não me importa se o rolê é caro. Eu tenho feito mais sucesso, abri outra empresa. Do pique Júlio tenho dois trabalhos. Eu tenho tido mais acertos, mais êxitos. E isso tudo tem incomodado. À medida que o tempo passa, nós cresce. Se lembra ontem eu era só um menino. Acredito que Deus tem ouvido minhas preces. Sinto que alguém tem me protegido. Bum, bum, bum, bum, bum, bé. Mal, mal, mal, bé. Bum, bum, bum, bé. Mal, mal, mal, bé. Tentarão me atrasar, cairão no erro. A justiça que vale não tá no decreto. Agora assistem de longe, pagando o preço. Pede black que tenta brecar o meu progresso. Deus, eu não quero guardar mágoa. Os inimigos me abraçam, tentando me envenenar. Se entre pólvoras e rosas, o equilíbrio é a resposta pra quem precisa avançar. Que o tempo passa, nós cresce. Se lembra ontem eu era só um menino. Acredito que Deus tem ouvido minhas preces. Sinto que alguém tem me protegido. Bum, bum, bum, bum, bé. Mal, mal.